Ciência em Sintonia, uma emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoios Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Hoje vamos falar de empresas que nascem de grupos de investigação universitária, as chamadas spin-off. Com a ajuda do investigador Manuel Oliveira, vamos conhecer os resultados de um estudo internacional que avaliou as dificuldades de crescimento das spin-off em 4 países europeus: Portugal, Holanda, Polónia e Finlândia. Em Coimbra, vamos conhecer uma dessas spin-off, a Quality Plant, ideia de duas investigadoras da universidade que querem inovar o setor do vinho e do azeite. Antes do fecho, temos conclusões inovadoras sobre a reutilização de pneus sob a forma de absorvente. Fique para ouvir. Está no ar mais uma edição de Ciência em Sintonia. Quais os obstáculos, os problemas ou as barreiras que os jovens empresários enfrentam na hora de fazer crescer os projetos empresariais saídos do meio académico? Foi a estas perguntas a que o estudo internacional sobre as spin-off universitárias quis responder. Manuel Oliveira, investigador do Inesctec, o Instituto de Engenharia e Sistemas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, detalha-nos o estudo internacional Spin-Up. Isto é um projeto que teve o apoio da Comissão Europeia, no sentido de resolver um problema que se foi identificando ao longo dos anos, que se prende com as spin-offs universitárias. As spin-offs universitárias serão empresas que são, por exemplo, iniciadas por antigos professores, por alunos como projeto de fim de curso que eles depois querem implementar. E este tipo de empresas, embora à primeira vista devam crescer muito, na realidade crescem pouco. Portanto, nós temos exemplos da Apple e da Microsoft, não é? Em que os fundadores ou os cofundadores, Steve Jobs, Bill Gates, são pessoas que não acabaram os seus estudos universitários. E mesmo assim as suas empresas tiveram um grande crescimento, como sabe, a Microsoft e a Apple. E há casos em que pessoas muito mais, digamos, mais habilitadas e em princípio com mais conhecimento, portanto, teriam todas as condições para montar empresas também de igual ou maior sucesso, mas não é isso que tende a acontecer. Aliás, das 99 empresas que nós inquirimos e entrevistamos, os CEOs e as pessoas da gestão de topo, as empresas tendem a crescer à volta de 1,6 full-time equivalents por ano, ou seja, pessoas a tempo inteiro, não chega a duas novas por ano. Se calhar, dado o cenário de crise, não é mau, é positivo, mas no âmbito de criação de emprego de uma forma mais alargada, não tem conseguido, de forma geral, essa premissa. Tem havido investimento da União Europeia no sentido de alavancar melhor a relação entre as empresas e as universidades. Esta foi apenas mais uma forma de perceber as razões do fraco crescimento das spin-off académicas e tentar encontrar um diagnóstico para o problema. Manuel Oliveira fala-nos das principais conclusões e falhas encontradas. Principalmente, há aptidões que estão em falta. E as pessoas que foram inquiridas dizem que há 5 áreas-chave, ou pelo menos os resultados mostram que há 5 áreas-chave que poderão estar a impedir o crescimento das spin-offs universitárias. Isto não só em Portugal, mas também nos outros países, nomeadamente Polónia, Holanda e Finlândia. Portanto, estes 4 países fizeram parte deste estudo. O que está em falta? Financiamento, de forma geral, conseguir financiamento para os projetos num cenário de crise que não só afeta a Portugal, mas também a Europa e até outros países no mundo, nomeadamente também os Estados Unidos. Portanto, falta de financiamento para fazer com que os projetos possam ir para outros patamares. Mas também a internacionalização surge como sendo fulcral, especialmente num cenário de crise interna, a internacionalização para outros países e também quando os países são mais pequenos, como é o caso de Portugal, a internacionalização é muito importante. Por outro lado também, uma vez tendo um produto, a inovação, portanto, a inovação, fazer com que o produto seja inovador, é importante, mas também saber vender esse produto, porque por vezes nós pensamos que as vendas é uma área que não é muito, digamos, abordada pela experiência científica, mas não é assim o caso. As vendas têm por trás muita pesquisa científica e pode-se, de facto, estudar e aprender a vender melhor. Outra das áreas importantes também tem a ver com o aspecto financeiro, balanços, demonstração de resultados, como é que nós devemos fazer com que a nossa empresa cresça de forma sustentada, alavancando mecanismos financeiros também é importante, assim como também a liderança, a gestão de recursos humanos que se faz na empresa. Portanto, essas 5 áreas principais, vendas, inovação e marketing, digamos, num bolo geral, depois também internacionalização, finanças, gestão de recursos humanos e liderança, que está, digamos, muito, muito ligado, e também a estratégia para o crescimento, também era foi uma área tida como estratégica neste projeto de formação. Tendo em conta as conclusões e as falhas detectadas em Portugal, Holanda, na Polónia e na Finlândia, nos países que participaram no estudo, decidiu-se avançar para um programa de formação avançado em áreas como as vendas, o marketing e a inovação, finanças e internacionalização. O investigador e professor do Inesctec explica como se organizaram as universidades parceiras deste projeto. O Inesctec foi, neste caso, responsável por formação piloto em Portugal. Portanto, teve contributos dos vários parceiros, que são 5 parceiros, Lappeenranta University of Technology da Finlândia, Technical University of Delft da Holanda, Leaders to Be da Holanda, Advanced Business Solutions de Portugal e Inesctec Portugal. E o Inesctec cá no Porto, portanto, foi palco de diversas ações de formação, uma formação piloto nestas 5 áreas-chave. Portanto, convidaram CEOs e gestores de topo nas spin-offs universitárias da região, que estiveram presentes, e mesmo outras pessoas tinham interesse em, por exemplo, lançar a curto prazo uma empresa e que estavam interessadas em adquirir mais competências. Nós, no Inesctec, portanto, montamos uma formação piloto, também com a ajuda dos outros parceiros, no sentido de melhorar as competências dos CEOs e dos digamos, gestores-chave nestas áreas. O estudo internacional Spin-Up, sobre as dificuldades de crescimento das spin-off universitárias, foi concretizado através de 99 inquéritos realizados a responsáveis e gestores. Portanto, quando há vários parceiros internacionais no projeto, há a vantagem de nós podermos beber um pouco das competências de cada um. E na Universidade Técnica de Delft, uma professora Marina, com o Ching Ye, que é uma pessoa com quem ela trabalha, eles desenvolveram um inquérito mais alargado, no caso de ser face-to-face ou cara-a-cara, no formato de uma entrevista, e desenvolveram um inquérito um bocadinho mais curto para ser enviado por e-mail ou feito através da internet. Portanto, esse inquérito teve bases científicas e no sentido de identificar quais são as competências que estão em falta e que inibem o crescimento das spin-offs universitárias. Portanto, uma vez feito esse inquérito e esse formato de entrevista, depois nos 4 países fizeram-se as entrevistas e os inquéritos até chegar ao número de 99, portanto 99 empresas inquiridas, achamos que era um número já razoável. Como sabe, nesta altura de crise também não é fácil ter muitas empresas que adiram a este tipo de iniciativas, porque vai tirar tempo a outros aspectos da gestão, mas tivemos uma boa adesão, acho que 99 empresas foi importante, e depois foram feitas então as entrevistas, os inquéritos, e chegou-se a determinados resultados apurados, e as pessoas, por exemplo, CEOs de spin-offs universitárias, perguntaram-nos o que é que fazem bem, o que é que fazem mal, o que é que lhes falta, o que é que foi fundamental no seu desenvolvimento, a nível académico, a nível de experiência, quem são os seus sócios e cofundadores, qual é a equipa de gestão. Portanto, houve aqui uma série de questões que foram realizadas e depois a informação foi analisada de forma matemática e econométrica e depois, a partir daí, desenvolveu-se um plano de formação de acordo com os resultados da pesquisa. No caso de Portugal, o produto é bom, mas isso não chega para fazer singrar a empresa. O que falta então? O investigador não tem dúvidas nesta resposta. Portugal tem excelentes produtos, nós temos até uma cultura muito virada para a engenharia e, apesar de às vezes pensarmos que não, Portugal até teve, em termos de liderança, resultados muito positivos neste inquérito, neste estudo. Portanto, Portugal tem, de facto, por vezes, inovações de produto e de processo muito interessantes. O que às vezes poderá faltar é uma abordagem mais comercial de mercado, que é muito é fundamental, não é? Porque uma coisa é nós termos um produto que é bom e que é reconhecido, digamos, pela sua parte técnica, outra coisa é ela conseguir chegar às massas para as empresas conseguirem dar um salto maior. Porque, nomeadamente na formação sobre marketing, nós abordamos esse salto que é preciso dar para deixar de ser, digamos, uma empresa, não digo caseira, mas para os familiares, para os amigos, para os colegas mais próximos e passar a ser uma empresa, digamos, global. E esse salto é muito difícil para se dar. Mesmo Steve Jobs na Apple era um especialista em marketing, digamos que ele tinha esse pelouro também consigo. E há determinadas técnicas, nomeadamente de atacar determinados nichos e segmentos de mercado, que é preciso desenvolver essa competência nos empreendedores, mas não só em Portugal, também noutros países. Será que todos os empreendedores portugueses, holandeses, polacos e finlandeses sentem sempre os mesmos problemas? Nem por isso, esclarece Manuel Oliveira. O que saltou, de facto, aos olhos é que conseguir financiamento externo para os projetos. Neste momento é muito difícil em Portugal, como sabe, nós estamos numa crise que tem sido muito publicitada. Por outro lado, Portugal também poderá ter mais algo a aprender em relação da proteção da sua propriedade intelectual. Portanto, às vezes nós até temos invenções que são boas e não conseguimos, digamos, a proteção para que elas depois possam avançar para outros níveis, digamos, sem concorrência mais direta. Por outro lado, somos muito bons em redes sociais, somos bons em recursos humanos, portanto, em termos de liderança, somos bons na gestão da tecnologia e na inovação de produto e de processo. Mas, como eu disse, portanto, conseguir financiamento externo e proteger a propriedade intelectual são coisas que nós não fazemos tão bem. Mas a Polónia também tem dificuldades em proteger a sua propriedade intelectual. São vistos como tendo mais problemas também a nível da gestão de recursos humanos, igualmente em conseguir capital financeiro e também na gestão financeira. Por exemplo, Portugal aparece como sendo mais forte na gestão financeira do que a Polónia, que também tem boa inovação de produto, processo e gestão da tecnologia. Já a Finlândia é bastante forte em todas as áreas, mas também nos recursos humanos tem algumas debilidades, assim como também em ganhar capital financeiro externo. Já a Holanda, que é um país, digamos, também não muito grande, mas bastante avançado, tem também dificuldades na proteção intelectual do seu conhecimento, nos recursos humanos também, e curiosamente também na gestão de operações tem a ver com aquelas situações, digamos, do dia-a-dia, e nomeadamente também ligado por vezes à produção. Também tem algumas falhas na gestão financeira e, embora não tanto como os outros três países, também tem alguma dificuldade em captar capital financeiro externo. De acordo com os resultados do estudo e olhando também para aquilo que já acontece em algumas spin-off universitárias portuguesas, spin-offs de sucesso, exportar parece ser a melhor solução. O mercado português dificilmente suporta as inovações tecnológicas, admite Manuel Oliveira, também docente da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O ambiente externo é que tem que ajudar um bocado, não é? Porque, como sabe, fala-se muito em austeridade, em aumentar os impostos, em haver menos dinheiro, menos rendimento disponível. Isso afeta principalmente quem se baseia e quem está dependente do mercado interno, neste caso Portugal. Aquelas empresas portuguesas que nós inquirimos e entrevistamos e que já estão mais viradas para o exterior, para a internacionalização, essas empresas, de forma geral, têm menos problemas que as empresas que estão focadas muito no interior de Portugal. Porque noutros países, com outras possibilidades e outros momentos financeiros que não o nosso, portanto, têm as empresas que se viram para esses mercados têm mais resultados positivos. A Alemanha, não é? A Alemanha é um país para onde Portugal pode e exporta também, mas pode exportar cada vez mais. São perto de 100 milhões de pessoas com rendimentos acima dos nossos e que têm outras possibilidades em termos de produção neste momento que está a correr bem. Mas há outros países também no norte da Europa para quem nós exportamos e podemos exportar mais. E mesmo para fora da Europa, para as Palopes, para o Brasil. O Brasil é visto também como sendo uma grande oportunidade. São 200 milhões de pessoas e de consumidores que podem, de facto, aumentar muitas vendas. Os resultados do Spin-Up, estudo internacional sobre as debilidades das spin-off universitárias em Portugal, Holanda, Polónia e Finlândia, está disponível para todos e de forma gratuita na internet em www.spin-up.eu de Europa. Tome nota, mais uma vez, www.spin-up.eu. Seguimos à boleia deste estudo sobre spin-offs. Vamos até Coimbra, ao Laboratório de Biotecnologia Vegetal da Universidade. Foi aqui que, há 3 anos, duas investigadoras decidiram aumentar a produção e melhorar a qualidade do vinho e do azeite. O meu nome é Elisa Figueiredo, tenho 32 anos e sou uma das sócias fundadoras da Quality Plant. Esta empresa é um pouco um desejo de duas alunas de doutoramento, que ao fim de algum tempo de percurso académico pensaram por que não levar para fora do laboratório tudo aquilo que aprendemos até hoje e converter isto um pouco numa forma de ajudar os problemas da sociedade e alguns problemas com os quais nós sabíamos que existiam. Então isto surgiu um pouco também da nossa ida ao terreno, da nossa conversa com alguns agricultores, com alguns produtores, que nos identificavam algumas limitações que tinham no seu dia-a-dia. E então nós identificámos uma solução. As dificuldades eram muitas. Foi preciso centrar atenções no que era possível resolver. Havia muitas dificuldades que nos eram transmitidas para as quais nós não tínhamos solução. Mas havia outros problemas que nos eram identificados que eram relacionados com as formas de propagação das plantas pelas formas tradicionais. Ou seja, a agricultura ainda é um setor muito enraizado à tradição e que é praticado assim desde sempre e isso chega-se a um ponto, e as exigências da sociedade, chega-se a um ponto em que é de tal forma exigente em que o tradicional começa a não conseguir dar resposta à procura. A investigadora concretiza com um exemplo. Uma das dificuldades e dos problemas que os agricultores nos diziam que tinham tinha a ver com o enraizamento de certas variedades pelo processo de estacaria. Tinha muita dificuldade em enraizar e isso era um problema ao número de pés que tinham disponíveis para venda. E esse foi um dos principais problemas. O outro que eles também nos reportavam era problemas com contaminações. Que muitas vezes compravam variedades ou exemplares e só instalavam-nos no campo e ao fim de algum tempo chegavam à conclusão que estavam contaminados. E eram um outro dos grandes problemas que existia. Elisa e a colega da equipa, Mónica, encontraram uma resposta válida. Tecnologia pioneira de biopreservação e clonagem para aumentar a competitividade dos setores do vinho e do azeite. A solução que nós vimos foi aplicar as metodologias que nós aprendemos ao longo da nossa formação e produzir essas plantas de uma forma rápida, eficaz, sem problemas de enraizamento e sem problemas de contaminação, porque todas elas eram produzidas em ambiente estéril. E essa tecnologia é multiplicação in vitro, ou seja, nós partimos, por exemplo, de um pequeno meristema de uma planta e conseguimos multiplicá-la exponencialmente em condições controladas de temperatura, umidade, tudo isso, conseguimos multiplicá-las exponencialmente, livres de contaminações, de vírus, etc., externos. E esse problema do enraizamento por estacaria, que era o principal que nos era apresentado, era completamente ultrapassado. E era possível fornecer a esses produtores um grande número de variedades, de pés. A tecnologia desenvolvida tem outra vantagem, a criação de um banco de germoplasma que garanta a conservação do património genético das plantas. Existem, principalmente os produtores de vinho, que têm aquelas castas mais raras e que já são a identidade de um determinado vinho, é possível conservar essas castas, uma plantulazinha minúscula, em condições laboratoriais e tê-la ali como se fosse um banco. Ou seja, imagine daqui a 10 anos esse cliente ou esse produtor quer replantar uma vinha, vem ativar o serviço e diz-me: daquela planta que eu aí guardei, quero que me faça 1000. Então nós multiplicamos e fazemos esse serviço. Funciona também, este banco de germoplasma funciona também como uma ferramenta de gestão de risco. Imagino que há um incêndio, que há uma catástrofe, em que as variedades ficam todas perdidas e todos os anos, nesta altura ou mais para a frente, nós ouvimos nas notícias uma geada ou queda de granizo que destrói, todos os anos há essas notícias, hectares e hectares de vinha, por exemplo na zona de Trás-os-Montes, isso acontece muito. Imagino que há um tal produtor que perde aquela casta que já tinha há muitos anos e que lhe dava um vinho com o qual ele se identificava e o mercado o reconhecia. Ao preservar essas plantas, é possível, nem tudo está perdido, é possível recuperar tudo aquilo que foi destruído pelas intempéries, por exemplo. Esta ideia deu vida à empresa Quality Plant, uma spin-off da Universidade de Coimbra, onde as duas investigadoras desenvolveram o doutoramento. Vamos saber como tudo se concretiza no terreno. O agricultor, por exemplo, identifica-nos aquela árvore, aquela oliveira, como sendo a oliveira que dá a melhor azeitona, porque de um olival há sempre uma ou duas ou umas quantas que destacam. Nós recolhemos os meristemas, que é aquilo que vulgarmente é conhecido como o broto. Recolhemos meristemas e o que é que fazemos no laboratório? Chegamos ao laboratório, esterilizamos esses meristemas de forma a eliminar fungos e tudo o que possa ter que venha do exterior e depois isso é estabelecido in vitro. O que é isso estabelecer in vitro? Existem uns tubinhos com um material que é feito à base de nutrientes e outros componentes que é gelificado, no qual pomos esse meristema e depois esse tubinho com o meristema vai para uma estufa com temperatura e luz controlada e o meristema desenvolve uma nova planta. Portanto, e dessa nova planta que vai desenvolver, nós fazemos novas plantas, ou seja, uma coisa exponencial, uma situação exponencial. Quando atingimos o número de plantas que o produtor quer, essas plantas saem do in vitro e são colocadas no solo, numa espécie de incubação, em condições também controladas, porque é como se fosse um bebê que está numa incubadora, elas têm que ser tratadas com todas as condições controladas. E uma terceira fase que existe é quando elas passam por uma estufa de exterior, em que já estão mais sujeitas às condições do ambiente, e então a partir daí começam a amadurecer e são fornecidas à pessoa que está interessada nessas plantas. Neste processo de cultura in vitro, ou seja, multiplicação de espécies agroflorestais em laboratório, Elisa insiste em prestar um esclarecimento. Aquilo que nós fazemos não é manipulação genética, porque as pessoas veem a clonagem como sendo manipulação genética. A clonagem não é manipulação genética, são coisas diferentes. Quando o agricultor está a fazer estacaria, ou seja, parte um ramo, por exemplo, uma rosa, e coloca no solo, ele está a fazer clonagem, está a fazer dois indivíduos geneticamente iguais. E a clonagem é quando nós introduzimos informação, por exemplo, do morango, o gene do morango no peixe. Isso é manipulação genética, é quando há o cruzar de genes de dois indivíduos de espécies diferentes. Ainda sem clientes, mas com vontade de injetar no mercado agrícola uma dose de inovação, a bióloga já tem uma lista de vantagens em comparação aos métodos mais convencionais. Nós conseguimos obter um elevado número de plantas num curto espaço de tempo, num espaço físico reduzido, plantas que serão uniformes entre si, ou seja, existe uma uniformidade genética entre as plantas, são fitossanitariamente controladas, isentas de qualquer tipo de contaminação. Abrimos um parênteses para que Elisa Figueiredo desmistifique outra ideia. Assim, não tem pragas quando a planta chega ao solo, não quer dizer que ao comprar essas plantas ela não está completamente isenta no futuro de ser atacada, ela apenas quando chega ao produtor, ela vai com a garantia de que não vai contaminada. Em termos de custos, poderá reduzir os custos em muitos aspectos, nesse mesmo das pragas, porque imagina, instalam um terreno e ao fim do ano vê que as plantas que estavam contaminadas e têm que eliminar tudo, é um custo elevado. Uma outra vantagem que poderá reduzir o custo será relacionado, por exemplo, com a uniformidade dos produtos obtidos. Por exemplo, existem macieiras, mas dentro das macieiras existem muito tipo de macieira. Existe a Brabdesmolf, mas dentro da Brabdesmolf existe a que dá a melhor maçã, a que dá a pior e tudo isso. Através desta técnica e desta metodologia nós propagamos aquelas que dão as melhores. Nós selecionamos o melhor exemplar do terreno. E todas as que saírem daquele exemplar, daquela mãe, serão todas as que darão aquele calibre de maçã, aquele tipo de maçã, que diz maçã, diz azeitona, diz uva, diz qualquer outro tipo de planta. Preservação e propagação de plantas em laboratório. A cultura in vitro apresenta-se no mercado como uma alternativa mais rápida e eficaz à estacaria e sementeira, métodos convencionais de cultivo. Aproxima-se uma revolução no fabrico de peças e componentes. Já ouviu falar em impressão 3D? Este avanço técnico começa hoje a chegar aos lares de qualquer pessoa e permite imprimir tridimensionalmente qualquer objeto. Ou seja, pode ter na mão um objeto sólido com as formas que previamente desenhou. Componentes, como capas de telemóvel, acessórios ou mesmo peças de vestuário, são alguns dos objetos ao alcance desta tecnologia. Recentemente chegou mesmo a estourar uma polémica quando foi divulgado na internet a planta para ser construída de raiz, uma arma de fogo pronta a funcionar. No lado menos negro desta questão, fala-se já em tornar real a criação fácil de próteses ou partes do corpo humano a fim de compensar algumas deficiências. Pelo Instituto Politécnico da Guarda, chamam-lhe prototipagem rápida e tem já um laboratório inteiramente dedicado a esta tecnologia. Miguel Lourenço é quem está à frente do laboratório. Começa pela... Portanto, há uma ideia, não é? Há um desenho e este desenho tem que ser conseguido através do CAD tridimensional. Ou seja, tem que se desenhar com o auxílio do computador tridimensionalmente, criando depois um ficheiro que é utilizado numa máquina específica que vai converter esse ficheiro na materialização, portanto, num objeto real, que no nosso caso local aqui é a deposição de um plástico, que é ABS. Imagine uma caixa de joias. Partindo de um projeto em computador, é relativamente fácil e rápido termos o objeto real nas mãos, mas é preciso alguma atenção aos detalhes. No caso de uma caixa de joias, pode ser, portanto, uma caixa que tem uma tampa e podemos, portanto, testar, né, no computador se a caixa e a tampa se adequam perfeitamente, se encaixam perfeitamente, para além do aspecto que pode ser sempre alterado em termos de desenho, a cor, a textura, portanto, pode haver relevos, por exemplo, não é? E só depois dos testes efetuados em computador é que se envia o ficheiro para a materialização através de uma máquina de impressão 3D. Portanto, estas máquinas também são apelidadas de impressoras 3D, uma vez que criam um sólido, portanto, falamos de três dimensões. Se, portanto, não chega a desenhar, porque às vezes com o software de desenho, portanto, o CAD 3D, portanto, existem muitas marcas, existe o SolidWorks, o Inventor, que é da Autodesk, o AutoCAD 3D, etc, etc, existem muitos, que, portanto, às vezes resulta que visualmente pode o desenho parecer que está em perfeitas condições para ser enviado para uma máquina, para um equipamento deste tipo, e isso nem sempre é verdade. Portanto, é preciso ter uma série de cuidados e de requisitos para que tudo esteja bem, para que haja um sólido de facto, porque às vezes parece-nos que o sólido está completo e não está. Visualmente pode resultar bem e a máquina pode não conseguir construir, materializar esse modelo. Portanto, quando assistimos a programas televisivos ou no YouTube, em que vemos que é possível hoje em dia ter um equipamento que já pode ser barato e ter em casa, como uma impressora 2D, ter uma impressora 3D, não resulta assim tão simples. É preciso algum cuidado com isso. Para além de ser extremamente útil o domínio das ferramentas CAD 3D, porque podemos estar a falar de um mecanismo em que temos muitas peças que encaixam e que funcionam entre elas, e isso pode ser perfeitamente simulado em computador, com folgas, ajustamentos, e só depois, até alguns testes mecânicos podem ser efetuados, que o software também já permite isso. Só depois é que se deve materializar o mecanismo, neste caso. O laboratório está a responder às mais variadas solicitações por parte de empresas e particulares, enquanto reforça as competências do próprio Instituto Politécnico da Guarda, como é o caso de alguns cursos. O nosso Instituto Politécnico está, digamos que tem várias escolas. No âmbito da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, portanto, onde se insere este laboratório, os cursos que mais o utilizam é o curso de Design de Equipamento, portanto, Licenciatura em Design de Equipamento, que tem a possibilidade, uma vez que tem também disciplinas, unidades curriculares com modelação virtual, vêm muitas vezes materializar esses produtos, que depois acabam por ser produtos finais, não é? Nós até temos alguns exemplos de, portanto, que o protótipo passou a ser produto final. Portanto, esta máquina também tem essa vantagem. O facto de utilizar ABS e ser um plástico industrial, digamos, há essa possibilidade. Temos também o curso de Engenharia Informática, que tem vários projetos, como por exemplo a robótica, automação e controlo, mas dentro da robótica também já temos feito algumas coisas, portanto, pequenas peças e mecanismos para robôs, para pequenos robôs. Há também uma escola superior de saúde, que também já utilizou os nossos serviços, portanto, com investigação, nomeadamente, de dois modelos ligados à saúde. Temos também um projeto que, não sendo um curso, não é? Que é o projeto Magic Key, que, portanto, temos feito uma parceria muito, muito alargada, digamos, porque há vários modelos que eles precisam de materializar e, através deste laboratório, desenhamos esses modelos, ensaiamos esses modelos previamente em computador e só depois é que os materializamos. E esse sim é um caso em que temos provavelmente largas dezenas de equipamentos em que são o conjunto da parte de informática e de eletrónica do projeto Magic Key com modelos produzidos por este laboratório, espalhados. Portanto, esses modelos passaram a ser produto final e estão espalhados um pouco por todo o mundo. Um exemplo de uma aplicação comercial que começou com uma ideia, uma empresa local com modelos de utilidade patenteados que procurou tridimensionalizar um objeto muito simples, um tabuleiro, como refere o professor Miguel Lourenço. A empresa trazia uma ideia bem, portanto, uma ideia madura já, e já trazia desenhos, é verdade. O que nós tivemos que fazer aqui foi readaptar, reajustar estes desenhos por forma a satisfazer algumas necessidades, alguns requisitos que só o 3D permite. Porque quando nós tentamos empilhar os tabuleiros de modo a que seja possível empilhar o maior número, portanto num espaço reduzido, empilhar o maior número de tabuleiros, é necessário reajustar a forma, as várias formas, uma vez que se trata de vários receptáculos dentro do próprio tabuleiro, e isso realmente é muito vantajoso ensaiar essas funcionalidades em termos de CAD 3D. Porque este não é um tabuleiro retangular com linhas direitas que, quando pensamos tabuleiro, ou é um retangular, ou é redondinho, só. Não, há vários elementos que eu pedia que me descrevesse. Pois, é verdade que a imagem, uma imagem vale mais do que mil palavras, e neste caso é necessário olhar para uma imagem deste género para ver que há formas muito, muito complexas, digamos, e que tem que depois tudo bater muito, muito certo para obter um sólido. Portanto, há variação tridimensional e isso torna a peça relativamente complexa. Este tabuleiro, que nada tem de vulgar, já ambiciona tornar-se um produto vendável, mas há mais parcerias a acontecer. A Ama Design, de Aveiro, por exemplo, idealizou uma garrafa de produtos de limpeza que tornou real na Guarda. O modelo foi desenvolvido por um ateliê de design. Terá demorado, penso eu, que muito tempo a ser desenvolvido. Aqui o que nós fizemos foi apenas materializar esse modelo. A materialização desse modelo, que portanto tinha duas peças, não tenho agora presente exatamente, mas seguramente demorou mais de 10 horas. Portanto, não é um processo muito rápido. Este tipo de máquinas estão ainda em constante evolução. Portanto, e há muito trabalho de investigação a produzir máquinas deste género. Portanto, estas máquinas são cada vez mais rápidas e utilizam cada vez materiais, outros tipos de materiais, não só este plástico ABS, mas outros materiais. No nosso caso, que utilizamos o ABS e esta máquina específica, realmente não é um processo muito rápido. Portanto, uma peça do tamanho de uma garrafa de 750 ml poderá demorar 10 horas ou mais. Um pouco demorado e espaçoso. A impressora que está no laboratório tem as dimensões de um frigorífico. Muito grande, é certo, mas há já marcas como a HP a vender modelos mais adequados a um uso caseiro. É um material constituído por elementos fibrosos de origem vegetal, chega até nós sob a forma de folhas ou rolos e tem inúmeras utilizações. Pode ser usado para escrever, para desenhar, para imprimir, para embalar e muito mais. O papel é das invenções mais importantes da história da humanidade e ainda hoje ocupa um lugar de destaque. A palavra papel deriva de papiros, o nome dado pelos egípcios à planta de onde extraíam o papel. No entanto, o papel teve origem na China, inventado por Tsai Lun no século I d.C. Ele anunciou à corte que havia criado o papel, resultado de uma mistura de cascas de árvores, rede de pesca e bambu, que resultava numa pasta que era depois prensada de modo a produzir um material em que era fácil escrever. Apesar de ser considerado o inventor do papel, Tsai Lun estava na realidade a desenvolver um produto que já existia. Num período de algumas centenas de anos, o novo papel e as suas variações mais finas já haviam ultrapassado a seda, as tábuas de madeira e o bambu no que diz respeito à escrita. Por volta de 600 d.C., os monges budistas já haviam propagado a arte de fabrico do papel para o Japão. A tecnologia para a fabricação do papel chinês, manual e em pequenas folhas, foi conhecida pelos europeus depois dos árabes terem vencido os chineses em Samarcanda, em 751. Os árabes, que ali aprenderam a confecção do papel, começaram a fabricá-lo e a usá-lo intensivamente. Levaram os segredos da fabricação para a Espanha quando os mouros invadiram a Península Ibérica, no século IX. Depois dos mouros perderem o domínio territorial na região da Catalunha, em Espanha, o segredo do fabrico disseminou-se pela Europa, ainda que os métodos de fabricação e os materiais usados fossem sofrendo alterações. Durante algum tempo, o papel era produzido a partir de roupas velhas e outros tecidos, mas a escassez destes materiais fez com que o francês, René Remour, sugerisse a utilização da madeira. Até que o papel tomasse a forma com que hoje o conhecemos, foram necessários alguns anos de experiências para a obtenção da melhor polpa de madeira, bem como a construção de máquinas capazes de o prensar. Com as inovações que foram aparecendo no final do século XIX, a produção de papel registou enorme expansão. Depois de relembrarmos a origem do papel, uma das invenções mais importantes da história da humanidade, vamos falar de um novo material feito a partir de resíduos sem qualquer valor comercial. Por questões ambientais e também económicas, é recorrente ouvirmos falar de projetos que pensam nos resíduos como matérias-primas. O professor João Nabais investiga no Grupo de Química de Superfícies e dos Materiais da Universidade de Évora. Tem trabalhado nesta área da valorização do resíduo, quer industrial, quer agrícola, ou seja, criar um produto de valor acrescentado a partir de um resíduo sem qualquer valor comercial. O produto que tem sido alvo de estudo em Évora chama-se carvão ativado, um material absorvente por excelência. Se pensar, por exemplo, que tem uma esponja e que tem uma bancada, que tem um líquido derramado e que passa à esponja e o líquido fica absorvido na esponja, essa é a imagem típica do carvão ativado, ou seja, é um material que tem muitos poros, tem muitas aberturas, onde vamos conseguir colocar absorvido um conjunto variado de coisas, quer sejam gases, quer sejam líquidos, quer sejam poluentes, quer sejam tóxicos, quer sejam fármacos, qualquer coisa que nós quisermos tirar do sítio onde está. Sendo que a aplicação é muito variada, como já deu alguns exemplos, mas que benefícios é que tem de trabalhar este tipo de produto, de material? Este tipo de material é um material que é largamente utilizado em aplicações industriais, mas também nas nossas casas. Posso dar alguns exemplos. Há uns filtros que se colocam na torneira para tirar algum odor e algum cheiro a cloro que a água tem. Normalmente são carvões ativados. Há também uns pequenos filtros que se colocam dentro do frigorífico para tirar os maus odores. O que lá dentro também é carvão ativado. E, portanto, como há um conjunto variedíssimo de aplicações, o que nós temos que fazer é ainda investigar metodologias que produzam carvões mais baratos ou então com características específicas para uma aplicação específica. E este é a grande objetivo desta investigação. O caminho ainda é longo? Sim, o caminho tem vindo a ser percorrido desde há largos anos, mas é difícil responder se é longo ou não. Porquê? Porque todos os dias se investigam novos precursores, ou seja, novas matérias-primas para fazer estes carvões, e também todos os dias quase há novas necessidades. Há um conjunto de poluentes, que são os poluentes emergentes, que há uns tempos atrás não se falavam deles, por exemplo, os antibióticos que as pessoas tomam e que descartam para o lixo, ou que depois de tomarem são metabolizados e os metabolitos vão parar aos cursos de água, e existe premência em o retirar com os antibióticos e outros fármacos. E, portanto, se estamos longe ou perto, é um bocadinho sempre difícil de responder. O investigador tem trabalhado com produtos naturais provenientes das atividades agrícolas. São exemplo a casca de amêndoa, o endocarpo de café e lamas do tratamento prioritário de uma fábrica de papel. Enquanto professor auxiliar do Departamento de Química, João Nabais orientou o aluno de mestrado, Carlos Lajinha, que investigou a utilização de uma nova matéria-prima. O caso dos pneus é um caso desses em que o que nós fazemos é com pneus usados. Tentamos usar esses pneus usados como matéria-prima para produzir carvões ativados. Na mesma lógica, ou seja, a reutilização de um resíduo, que não tem valor comercial, para algo que tem um valor comercial acrescido. E os carvões produzidos com base nos pneus, de facto, têm algumas características interessantes que potenciam algumas aplicações, como, por exemplo, a separação de gases. Este processo de reutilização destes resíduos para transformá-los em carvão ativado é um processo... É possível explicá-lo ao cidadão comum, assim, de forma simples? Como é que fazem? Sim, acho que sim. Quem tem lareiras em casa já utilizou carvão. Pronto. O carvão ativado é preto, da mesma forma. A única diferença é que está cheio de pós. Como é que isto se faz? Vamos supor que pegamos num material, num precursor. Nós fazemos, por exemplo, a partir dos caroços de azeitona. Pega-se uns caroços de azeitonas, carbonizam-se, queimam-se esses caroços de azeitona em atmosfera controlada, portanto, ou seja, uma temperatura num forno, uma temperatura que pode ir a 800, 700 graus Celsius, durante um tempo específico, isto sobre uma atmosfera controlada. Depois, se mudar o gás para um gás ativando, o que é que isto significa? É um gás que vai ao material que já está preto, está carbonizado, e que vai, no fundo, entre aspas, comer bocadinhos daquele material para criar aberturas. E essas aberturas são os poros. E este é um processo, enfim, há outros processos, mas isto é a forma mais simples de explicar. O professor João Nabais acrescenta exemplos concretos da aplicação. Vamos supor que eu queria... tirar um gás aqui desta sala. Supomos que há aqui um mau cheiro, que há um contaminante qualquer aqui, que nós identificamos, sabemos qual é, sabemos a molécula e queremos agora que essa molécula fique absorvida. Ou seja, temos que ter um carvão que tenha um poro, uma abertura suficiente para ela entrar e que também, eventualmente, nós podemos ter um poro com ligações químicas com os grupos funcionais que se liguem preferencialmente àquela molécula que é o poluente. E, portanto, nós podemos desenvolver este carvão com este objetivo específico. Se pegar, por exemplo, num tecido e tiver este processo muito bem definido, pode chegar ao fim e ter um tecido preto, flexível, que é um tecido de carbono ativado. E este tecido, pois, é muito fácil de colocar em filtros. Mesmo os carvões que são produzidos na forma de pó podem ser trabalhados depois para formar pequenos cilindros de carvão ou pequenos filtros de carvão. Portanto, isso é um passo pós-síntese. Porquê investir nos carvões ativados? Porque o carvão ativado é um produto que tem um valor comercial acrescido porque é muito utilizado em todo o mundo. Em todo o mundo, todos os dias são consumidas toneladas e toneladas de carvão ativado, sendo que as fábricas de produção estão centradas em 4 ou 5 países e, curiosamente, tanto quanto eu sei, aqui na Península Ibérica não há nenhuma fábrica a produzir carvões ativados. Portugal poderá vir a ser local para uma? Poderia vir a ser se houver, obviamente, alguém que invista, não é? Na altura em que esta questão dos pneus foi desenvolvida por mim e por um estudante, Carlos Lajinhas, e ele concorreu a um prémio da Valor Pneu, e o objetivo desse prémio é premiar investigação em diversas áreas científicas, sendo que têm que utilizar sempre pneus. Então, a Valor Pneu é a entidade gestora dos pneus usados, e o Carlos ganhou o primeiro prémio. Na altura, houve algumas conversas, de almoço, com alguns empresários e um ou dois manifestou algum interesse em pegar na ideia. Só que é necessário investir, como é óbvio, não é? E nos tempos que correm não é fácil investir em coisas novas. Nesta área dos materiais de carbono, nós estamos a falar de carbões ativados. Há outros materiais de carbono, as fibras de carbono ativadas, que são, no fundo, pode pensar que é um filamento, um fio que tem, está cheio de poros, está cheio de buracos, que consegue absorver também muito. E há as fibras de carbono, que são utilizadas para revestimento. Por exemplo, a FISIP, que está sediada no Barreiro, eles faziam fibras acrílicas. Entretanto, houve a FISIP foi comprada por uma empresa alemã e agora estão a mudar para fibra de carbono. Lá está, houve um investimento e houve uma... Não fazem só fibras de carbono, fazem também fibras acrílicas, mas houve um investimento e houve uma mudança ligeira da área de negócio. E, portanto, sem investimento não há avanços. O investigador do Grupo de Química de Superfícies e dos Materiais da Universidade de Évora sublinha a outra vertente do projeto, a questão ambiental. Mais até do que benefícios económicos, o importante é reutilizar um resíduo. Estando esta área, a dos carvões ativados ainda em crescimento, João Nabais encontra justificação para a falta de investimento na falta de visão dos empresários. Aqui o investimento tinha que ser um investimento sempre privado, não é? E obviamente quem é industrial tem uma área de negócio específica e para se mover dessa área de negócio para outra tem que ter alguma capacidade de investimento, como o caso na FISIP, mas foi porque houve uma compra da empresa para esta empresa alemã. E isso falta ainda um bocadinho no nosso país, ou por falta de financiamento, ou às vezes por alguma falta de visão de alguns empresários, mas infelizmente acontece muito. Opinião de João Nabais, professor e investigador da Universidade de Évora, sobre a falta de investimento para a produção nacional de carvões ativados. Se esteve atento ao início da conversa, já sabe que um carvão ativado é uma espécie de esponja absorvente que nos livra de substâncias como gases, líquidos, poluentes, ou seja, absorve tudo aquilo que queremos tirar do sítio onde está. Teodoro de Almeida, o nome diz-lhe alguma coisa? Nasceu em 1722 e, entre outras coisas, foi um comunicador nato. O padre Teodoro de Almeida foi uma das mais expressivas figuras do iluminismo português. Sacerdote católico, escritor, filósofo, foi um marco na cultura da metade do século XVIII. Teodoro teve um papel importante na divulgação das ciências e, a comprová-lo, estão obras como a Recriação Filosófica, publicada em 10 volumes, as Cartas Físico-Matemáticas e também vários textos escritos sobre o que dizia ser filosofia natural ou o estudo racional da natureza, como se dizia na altura. Ele quis sempre conciliar a filosofia com o cristianismo, uma intenção que acabaria por refletir-se naquela que é talvez a obra mais conhecida de Teodoro de Almeida, Feliz Independente do Mundo da Fortuna, um título sugestivo para uma publicação sobre espiritualidade que alcançou grande sucesso em Portugal e no estrangeiro. Para além da escrita, Teodoro Almeida tinha ainda uma outra característica notável, era um grande comunicador. Ao lado do padre Dom João Batista, em 1750, iniciou as conferências de filosofia natural abertas ao público no Palácio das Necessidades, onde é hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foram momentos de pura pedagogia, alguns deles com a presença de mais de 400 pessoas. Consta que, entre elas, até tenha estado o rei Dom João V. A popularidade da divulgação científica tornou o padre Teodoro de Almeida num alvo fácil de críticas e polémicas. Chegou a ser acusado de plágio e de desvios em relação à doutrina religiosa. Não foi preciso muito tempo para que Marquês de Pombal começasse a sentir algum incómodo com aqueles momentos da congregação do oratório da qual Teodoro fazia parte. Seguiu-se, inevitavelmente, o exílio. Foi para a França e por lá ficou 10 anos. Mas, mesmo longe de Portugal, continuou um trabalho pedagógico importante. Regressou em 1778 e foi sócio fundador da Academia das Ciências de Lisboa. Pertenceu ao padre Teodoro a polémica Oração de Abertura da Academia. E polémica porquê? Pela ousadia de ter comparado o atraso de Portugal em matéria científica com o Reino de Marrocos. Palavras que provocaram uma violenta reação de vários intelectuais ligados ao pombalismo. Apesar deste episódio, Teodoro de Almeida continuou ligado à academia e com uma atividade considerável até falecer em 1804, aos 82 anos. Como o tempo passa a correr. Passaram 50 minutos desde o início desta emissão, onde a ciência serviu de fio condutor a todo o programa. Ciência em Sintonia é uma emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem a produção da PGM, projetos de rádio e televisão, e o apoio da Agência Nacional para a Cultura Científica, Ciência Viva, e do FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Pode contactar-nos através de e-mail para críticas ou para sugestões através do pgm@pgm.pt, pgm ou pgm@pgm.pt. Em qualquer momento pode ouvir novamente esta emissão e outras da série Ciência em Sintonia na página de rádio do site www.pgm.pt, www.pgm ou pgm.pt.